Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast. Estamos hoje aqui com a presença do competidor Everton. Com aquele que luta, luta, luta, Magaren. Eu acho que essa frase é de outro. Pelo lutador de UFC, Mônio, foi o que deu, lidem com isso, tchau. Mônio Tauro, podia ser. Eu giro e saio andando com explosão ao fundo. Eu, hein? E o Mônio? Mônio sumiu. Não tá me ouvindo, não, é? Mônio Tauro. Agora tá. Agora que você tá falando, a gente tá. Ah, tá vendo? É assim que funciona. Olha, mas que frase do inferno. É assim que funciona. E como sempre, estamos aqui reunidos graças aos esforços do nosso chaveador mestre, o Eric. Que beleza, beleza. Então, e hoje nós vamos fazer o que os fanboys mais gostam, né? Que é colocar quem ganha. Camisando? Não, quem ganha. Posta duas imagens, fala quem ganha, né? Só que a gente vai ter... não perde, pronto. Só que a gente vai tentar fazer sem ser no lado fanboy da coisa, né? Eu vamos... defendo a tese de que é impossível, mas tudo bem. É, não, mas vamos tentar discutir quem ganha e por quê, né? Não só porque a gente quer ou a gente acha que é e então. Mas... E a vontade é a onipotente e onipresente do universo. Então é isso. Porque só eu acredito, ou seja, vai ganhar quem eu disser no final. É um problema sério, porque a sua vontade é absoluta e eu tô sempre certo. Que beleza. Então vamos ver quem ganha, eu ou o Mônio? Mas... Eu edito. Droga. Perdeu, Mônio. Mas como que fala o cara do UFC lá? Como é que fala o cara do UFC? It's é assim time. Que funciona? It's time. É assim que funciona. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar nosso torneio, né? Torneio dos Campeões. Precisamos escolher aqui quem serão os 8 participantes. Então, primeira pergunta. A gente vai fazer, obviamente, voltado para o Homem-Aranha, né? Mas... Estou editando ao vivo. Eu tô percebendo. O que a gente faz aqui? A gente coloca só vilão, herói e vilão misturado, só herói, coloca outros só personagens vilão. Dele. Só vilão. Lado, só herói de outra chave, só vilão. Só vilão. Homem-Aranha e quem mais? É, o que o Mônio falou é até interessante, né? Que vão ser duas chaves aí. Se ficar só herói de um lado e só vilão de outro, ficaria bom também. E o Aranha vai ficar com o lado. É o juiz, né? O Aranha não, o Aranha não entra. Cage. Aranha não vai entrar no torneio, não. Sobre Homem-Aranha, nós não vamos falar do Aranha. Não, Homem-Aranha 2099. Assim, os personagens principais não vão entrar, não. Só os coadjuvantes. Vilões e heróis coadjuvantes. Que senão todo mundo vai ficar assim, ah, o Homem-Aranha. Ah, então ganha. A gente pode usar o. A gente pode usar o Homem-Aranha do Reino Inverso. Ele é coadjuvante. Ah, uma galinha, suas birras. Então, o que vocês preferem, então? É uma chave de herói, uma de vilão? Eu prefiro que o vilão perca. Ou misturado? Tudo junto e misturado. Também poderia ser assim, tipo, uma chave de vilões e outra chave de vilões do universo alternativo. Por exemplo... Vai ficar, a única certeza que eu tenho é que vai ficar melhor que o Spider-Verse, se fosse. Então, a gente tem que chegar no consenso, né? Cada uma ideia. Consenso? Quem é consenso? Vamos sortear, então. Quem eu não conheço, não. Vamos sortear aqui, ó. Tem que ser níveis equiparados, assim. Não pode colocar, por exemplo, um Senhor do Fogo contra o Gatuno, por exemplo. É, mas o Gatuno ganha. Que bobagem. Claro. Ó, então eu vou fazer uma lista aqui, ó. Só vilões, heróis e vilões. Tipo... Pode fazer, tipo, engrenagem, ou mancha, ou... Isso aí pode... Isso aí eu acho que fica legal pro um segundo torneio, só de... Só de desse o tipo. Torneio dos campeões da série B. Ó, eu coloquei aqui só vilões, heróis e vilões misturado, heróis e vilões cada um numa chave, né? Heróis de um lado e vilões de outro. E personagens de qualquer universo. Vou colocar assim, quem fala do universo que quiser. Pode ser essas 4 possibilidades, aí a gente sorteia uma. E arroi. Sorteia como? Ah, eu numerei de 1 a 4, vou entrar no random.org aqui e digitar. Resumindo, nós vamos simplesmente acreditar nele. Vocês querem sortear de uma forma diferente? Não. Ó, 1 a 4, sorteio o número 1. O que é que tava que no é? Número 1? Não sei. Só vilões. Já esqueci, eu só vilões. Já era XZ. Só vilões. E aí, vamos? Eu sorteei. Vamos sair vilões. Vamos sair vilões, já era. Eu sorteei. Vamos fazer assim, então. São 8 vilões, certo? Isso. O vilão, o torneio vai se passar no Cada um no escolhe Barcelona. Dois personagens, então, pode ser? Cada um o quê? Escolhe dois? É, cada participante escolhe dois vilões e sorteia daí na chave e deu, pra ver como é que sai. Pode ser. Tá, então só vilões, nível de poder médio ali, que é a maioria do Homem-Aranha, né? Os vilões normais do Homem-Aranha. É, até porque se tiver nível de poder muito forte, a gente ia ter que tirar personagem de outros lugares pra poder vencê-los. É, vilão do Homem-Aranha mesmo não tem nível de poder muito mais alto, né? Parece que o Magaren tem a esperança de que o Dan Slott escute esse podcast, porque ele sempre solta essas indiretas aí pro... Então, vão pensando aí em quais são os dois personagens. Deixa eu sortear quem fala primeiro aqui, porque aí um não rouba do outro. A lista que é ordem alfabética: Eric, Everton, Magaren, Mônio. Olha, a ordem alfabética é a mesma da apresentação. Descobrimos o segredo. O primeiro a falar... Não, esse não é o segredo não. Ninguém ainda descobriu o segredo. O primeiro a falar será o... É igual o segredo do fotógrafo. Ainda não foi revelado. Ah, meu primeiro Deus. Primeiro sou eu, segundo é o Everton. Caramba, o sorteio vai ficar na ordem. O terceiro... Pronto, pode ser. Eu, ficou. Na ordem. Eu sorteei. Esse random não é muito randômico, não, né? É, porque sorteou de 1 a 4. Sorteou 1, 2, 3, 2. Então não foi randômico. Caramba, sei. Eu tenho que falar 2? É... Se fosse pra ser randômico, tinha que chamar o Ronilson pra fazer. Tá, então 2 vilões de Homem-Aranha. Vou colocar então o Duende Verde. E o Duende Cinza. E o Duende Verde. Não, eu ia falar macabro, mas dá quase na mesma que o verde, né? Os poderes são quase os mesmos, então deixa eu pensar outro. Ia ser empate, os dois iam jogar as bombas, cair, acabou o fim. Próximo. E. Vamos homenagear um dos primeiros lá, né? O Abutre. Pronto. Duende Verde e Abutre. Bubu? Eu vou escolher o Kraven e. Ratos. Ratos? Olha só. Magaren. E. Mistério e. Electro. Ok. E Mônio. Homem-Areia, que estará lutando em busca do seu diploma. E pra alegria do Magaren, o Venom. Ah, não, eu tava com esperança que o pessoal esqueça dele. Olha, o Octopus ficou de fora. Certo, então sorteamos... É que pessoas superiores não entram aqui. Certo, então agora vamos sortear as chaves aqui. Primeira luta será entre... Antes de sortear, todo mundo deve saber como é que funciona isso, né? A gente vai criar duas chaves aqui. O vencedor da primeira luta luta contra o vencedor da segunda luta, o vencedor da terceira contra o vencedor e da quarta. Luta. E aí, é assim que funciona. Né? Junta as duas faces, as duas chaves e tem a luta final. Talvez o terceiro lugar aí, né? Deve ter um terceiro lugar. Então, primeira luta será Homem-Areia contra Kraven. Caramba. Ok. Mais aleatório impossível. A segunda luta será entre Electro e Venom. Caramba. Já aconteceu, essa daí já tem resultado. Não, mas pode variar. Terceira. Como é quem sobrou? Ok. Achei que você estava planejando aí. A terceira será Duende Verde contra Abutre. Ah, ué, os dois no ar. Tá interessante. E a última é quem sobrou aqui, né? Que não, é... eu quero sorteio. Quem sobrou que foi o Ratos contra o Mistério. Nossa, tem até pena do Ratos. O cara já é maluco, imagina vendo coisa agora. Certo, é, tá então. Em casa. Já é maluco, tá vendo coisa, amigo? Normal. Ah, cara, eu tenho a enciclopédia da Marvel aqui que tem o nível de poder dos caras. Deixa eu ver os golpes que cada um tem aqui. Claro, isso com certeza é extremamente confiável. Não que seja confiável, mas só pra dar uma direção. No site da Marvel também tem, né? No Marvel Wiki. É porque assim. Assim funciona. A gente já percebeu, isso é uma coisa óbvia, que em toda luta que acontece nos quadrinhos, ganha quem um roteirista quer que ganhe, né? Não necessariamente o cara que é mais forte, ou o cara que é mais preparado. Então, se a gente conseguisse manter aos fatos de cada um, né, as características, talvez o resultado seja diferente do que todo mundo acha que será, né? Apesar que com esse sorteio que saiu aí, eu acho difícil. Então, só pra definir uma coisa aqui, essas lutas serão tipo numa arena mesmo ou em algum cenário? Vai ser no bar sem nome, já que são só vilões. Mas aí é um lugar fechado, não, é ruim, não? Não pode brigar no bar sem nome, eles respeitam a regra. Aí eles abrem uma... É no pátio da Ilha Hiker, ok? Pode ser vários cenários, tipo joguinho de videogame mesmo. Um no pátio da Ilha Hiker, um no bar sem nome, na frente, no estúdio, algum porão, alguma coisa lá. Sendo assim... A gente pode fazer um cenário pra cada vilão. Daí, no caso, não. A gente sorteia qual dos dois vai ter o seu cenário. A luta do Duende Verde com a Buta, por exemplo, pode ser no porão do bar sem nome. No porão, dos dois caras que voam. Mas aqui, o Homem-Areia e Kraven pode ser num parque. O Kraven levou os tigres dele pra passear, um mijou na areia e era um Homem-Areia descansando. É um motivo bom pra começar uma briga. É, o roteiro é melhor do que os últimos 15 anos do cara. Observe cuidadosamente. É o Homem-Areia. Um vilão feito de areia viva. Grande lance. Agora fique parado. A presa nobre termina caçada com silêncio e dignidade. Você não vai assustar se daqui pra fumar tão facilmente. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Então, Kraven e Homem-Areia. Caramba, não faço ideia. Só uma visão geral nos poderes dos caras aqui. Kraven é o caçador, né? Como é que fala? Se a gente for pegar os poderes de verdade, ou dizer reais, o que os vilões podem fazer, digamos que o Homem-Areia é um dos mais fortes. Porque ele vira cimento, acabou, cara. Igual ele faz numa das zumbis Marvel, quando ele acha que o aranha de lá é o aranha zumbi. Ele envolve o aranha e entra, tipo, no bucho do aranha e explode por dentro. É, verdade. Compensação, o Kraven, ele tem, é um pouco mais inteligente, né, que o Homem-Areia. Então, se ele conseguisse... Porque o Kraven é formado, tem diploma. Pelo menos o colegial. Você nem tem faculdade, cara. Não, ele é mais inteligente porque ele é russo, né? Na Rússia, sabe, você já nasce com a chave no rato. Se bem que o Kraven se chama Sergei. Abaixa um pouco a chave do rato pra não tão rato. Mas tipo, o Kraven vai ter direito... O Kraven, ele tem, digamos, tem o poder de super força, agilidade e tal, mas ele teria algum equipamento, claro, ele sempre vem com, claro, a lança. Os raios mamilares, por exemplo, ele tem, só que a lança, o tigre que ajuda e tal, claro, não vai ajudar muito nessa briga, mas... Ele lança a lança, o areia vira cimento, quebra a lança. Então, mas aí entra no... Ele vira cimento, ele é areia, a lança passa. Mas aí entra no que eu tô falando, né? Mas o aí Kraven, quebraria a lança. O Kraven, ele é inteligente o bastante aí pra sumir da vista do Homem-Areia e pegar ele de surpresa, né? Numa hora que ele não tiver nem como cimento, nem como areia. Então, o ponto que eu acho é assim. Primeiro, o Kraven tá habituado a caçar animais, não um bicho de areia. Então, o conhecimento dele não vai ser muito útil nesse caso. É, eu falo assim, ele consegue andar sem ser visto, essas coisas. Segundo, todo equipamento que ele tem é inútil contra a areia. Rede é inútil contra a areia. Bolhadeira verdade, é inútil ele tem contra gases. Areia. Ele usa uns gases especiais, quem sabe algum deles pode afetar aqui. No máximo gás, porque o areia ainda respira. Então, mas é o que eu tô falando. Ele é inútil contra o Homem-Areia se o Homem-Areia estiver esperando o ataque. Se ele não tiver como cimento nem como areia, ele leva como uma pessoa Vocês normal. Vocês me lembraram daquela briga do primeiro anual que tem o Sexteto Sinistro, o Aranha vence o Areia usando um... Tipo uma parede que sobe do nada, assim, prende ele fica sem ar e começa a deteriorar lá dentro. Pra quem termina a história preso numa grade normal. Terrível aquilo. E o Kraven naquela história também tem uma situação engraçada, porque o Aranha nem derrota ele, no final ele aparece preso lá. Ele se prendeu. Então, isso é a única coisa que, se for olhar uma luta frente a frente, um contra o outro, seria isso que vocês estão falando. Agora, considerando o Kraven, eu acho que ele se esconderia e poderia tentar pegar ele de surpresa, entendeu? Esse que é o... É o ponto, né? O Homem-Areia, ele não é inteligente o bastante pra ficar sempre em forma de areia ou sempre sólido, né? Uma pergunta. Se pegar algum argumento, assim, digamos, do que aconteceu nas revistas, claro que o Kraven já deu mais trabalho pro Homem-Aranha. Só que a gente pode lembrar também que quando o Homem-Areia liderou um sexteto lá pro início dos anos 2000, o filho do Kraven era capanga dele, que já dá uma moral aí pro... Então, mas é difícil pra caramba, porque a gente tá discutindo entre um cara que é mais poderoso contra um cara que é mais inteligente. Cara, mas é aquilo, Ari, ele pode tomar um golpe de repente, mas logo depois ele já vai ter como revidar e com vontade, cara. Vocês falaram do filme aí, eu escutei o Deep View sobre o Homem-Aranha 3, o Harry usando aquelas bombas lá, ele fazia um estrago no Homem-Aranha. É, até porque, tipo assim, se ele, o Kraven pegar o Homem-Areia com alguma coisa que faz desmaiar, por exemplo, é, na forma normal, se fosse um golpe normal, igual o Moni falou, na próxima vez ele já voltava a ser areia, né? Mas se for alguma coisa que tira consciência, ele volta a ser areia e não volta, e acabou a luta, né? Ele fica no chão como areia. Sim, porque apesar de ele ser de areia e tal, ele tem, digamos, um limite, assim, ele, quando ele apanha muito pra aranha, por exemplo, toma vários murros, pode, a princípio, não fazer muito, mas quando a aranha chega e desmonta ele com um chute, ele demora hora pra se recompor, ele tem um estoque de energia, digamos assim, mesmo que seja meio lógico. Se o Kraven conseguir atrair o Homem-Areia tipo, pro lago do Central Park lá pra dentro lá aí. Hidrante, cara, nunca jogou Spider-Man vs. Kingpin? É só jogar no hidrante e dar um chute. Ah, mas aí ia ter que passar a fase tudo de novo, voltar, e os idiotas iam ter que levar dias pra perceber isso. Eu acho que o Kraven tem mais chances nesse sentido de, justamente pela inteligência, só que levando em conta a burrice do Homem-Areia também, né? Porque dá pra te ver, assim... Claro que a gente não vai usar roteirismo aqui, mas... Ah, claro que não. Ele sempre foi tratado como um asno, né? Digamos assim, um pouquinho mais inteligente que o Rhino, mas ele era bem burrão, hein? Mas eu falo, esses vilões... Não é difícil, né? Esses vilões mais poderosos, assim, eles sempre colocam eles como burrões, porque se for colocar eles com inteligência, tipo, do Norma, do outro, tadinho do Aranha. Então, na primeira luta, veja. Então, Magaren, pra você, qual dos dois você acha que ganha? Então, eu acho que numa luta, por mais que o Homem-Areia seja burro, a areia vence. É, ainda mais que aquele vai estar. Se bem que ele vai estar mais burro ainda, que ele vai estar com raiva, porque os tigres do Kraven cagaram nele. Acho justo. É, mas eu acho que o Areia ganha. Ok, um voto pro Areia. E você, Everton? Eu, pelos raios mamilares, votaria no Kraven. Paralisa o Homem-Areia legal ali, segura ele. Paralisa quando ele tiver na forma de cimento, daí segura ele e joga no rio. Não podia ter quatro participantes. Ô, pera, isso aqui não é Street Fighter pra jogar no rio. Nossa, Deus. É, joga no laguinho lá e já era. Fica lá, igual se juntou o Stegron lá, que tá até hoje. Né? Até hoje não, mas... Temos um problema sério aqui de ter quatro pessoas no... Não vamos ter um voto de desempate. O Mônio já deixou claro que ele acha que é o Areia, né? Eu acho que, tipo assim, eu não tenho certeza que seria o Homem-Areia nem o Kraven, sabe? Eu tô meio que em cima do muro aqui, porque... E como o muro é o Homem-Areia, ele vence. É que o Kraven, ele seria mais estrategista na luta, atrairia. Eu vou te dar um argumento simples, cara, que eu já usei, mas você não entendeu muito bem. O Kraven é mais inteligente e é estrategista, mas ele está habituado a caçar animais. Tanto que a primeira vez que ele foi caçar alguma coisa que não era simplesmente um animal, ele apanhou que era o aranha. Não, mas eu não tô falando que o... Mas o Areia é burro como um animal. Não, mas você... Eu mas não tô falando... Ele deu uma vantagem nesse caso. Eu não tô falando okay, que o Kraven... Não tô falando que o Kraven ganharia porque ele sabe caçar animais. Eu acho que ele teria uma grande chance porque ele tá acostumado a criar estratégias, a atacar tipo de surpresa, sabe? Tipo assim, esconder na... Eu entendi o seu conceito. Eu acho que ele é válido, mas ainda volto na areia, ué. É, então assim, pra não ficar empatado, como eu falei que fica meio em cima... Eu ficaria meio em cima do muro aqui entre os dois, mas como o Areia é mais poderoso, eu vou passar meu voto pra ele. Tipo assim, eu tô em cima do muro, caído um pouquinho pro lado dele, então a minha areia vence a luta. E eu vou... Contar que é só... Jogar um pouco de areia nos olhos do Kraven e acabou. É verdade. Fácil isso, hein? Se jogar nos olhos do tigre lá do casaco, até os raios mamilares param de funcionar, né? Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, man. Eye of the Tiger. Certo, então é. Sandman wins, né? Enter, Mr. Sandman. Deixe-me lives, pois é dado o início de uma nova era. A era de Electro. Nenhuma força me resiste. Nada que tenha vida pode resistir sem minha energia. Eu não apenas controlo a força. Eu sou a força! Eu sou Venom! Vou quebrar a sua alma em pedaços! Certo, então temos o vencedor da primeira luta, Homem-Areia, e vamos para a segunda, que é Electro contra Venom. Electro, próximo. Não, mas... Tô nem vendo essa luta. Primeiro a gente precisa decidir se é o Electro clássico, o normal das aparições iniciais, é porque ele foi, tipo, overpowerizado já pelo Rosa, por exemplo, e se tornou praticamente uma entidade cósmica daquele mas nível. Mas ele tava, também né? se encaixa no que eu falei dos vilões muito poderosos. Se você for pegar os poderes reais do Electro, uma vez que ele pegasse o aranha ia virar um montinho de cinzas no chão. Que é sim, mas tipo, ele também tem um limite. Ele entra no mesmo no mesma situação que o Homem-Areia. Por exemplo, ele pode disparar raios, mas ele também tem um limite. Chega um momento que ele precisa se recarregar. E ele não estaria daí, no caso, totalmente se ele carregado usando, como... Se ele estiver usando pilha de oração. Eu não quero saber onde que ele põe as pilhas. Não quero. É onde que seria a luta desses dois, hein? Pô, eu achei que você ia perguntar onde é que ele põe a pilha, hein? É verdade. Não. Da Electro? Não sei. Vamos ver... Não sei. A do... Pode ser lá na Ilha Hike. É um lugar mais neutro, né? É. Não tão neutro, né? Porque o Electro tá bem mais acostumado a ser preso. Já deve conhecer decor lá o lugar. Então, Electro, a comparação dos dois aí, o Venom ele é mais forte, mais rápido, mas o Electro consegue atacar a distância, né? Que o Venom não consegue. Na verdade, qual o Venom ateia, vai né? ser? Ed, né? O Ed mesmo? Ed não. Aquela estilista lá, não gosta de capa. Ah, meu Deus. Fala o Ed, não. Então, o Ed ele tem uma resistência absurda, porque se pegar só tem um Venom, é o Ed. É, só ele, verdade. É o primeiro, né? Não, só tem ele, não teve mais nenhum, eu não lembro de mais nenhum. Ah, tem a meio-deusa do Terra-X. E o Cronstone. Quem? Cronstone. Cronstone. Ah, tá. Então, tem a meio-deusa da Terra-X. Então, Ed Brock como Venom contra Electro, o Electro padrão, né? Não é. Se estivesse lutando aqui numa, sei lá, usina elétrica, talvez ele ficava overpower, né? Mas a gente colocou no lugar neutro. Então, o Electro, ele tem esse. Claro que ele pode. Eletricidade. Destruir com a eletricidade. Afeta só que... a meleca alienígena. E aí que vem. Por exemplo, segundo Howard Mack, não é uma pessoa muito confiável, mas. Segundo aí, ele, é... em uma briga, a eletricidade não faz muito efeito com o simbionte. Tanto que. Inclusive quando o Venom brigou assim todas as vezes nessa fase do Howard Mac, a única coisa mesmo que enfraquecia ele seria o fogo e o som. Claro que se o Electro usar o som, o Electro usar o raio pra... Na série de 94. Aliás, tô começando a achar que lá na série 94 o Sam Raimi era o produtor, alguma coisa assim. Era Kraven, Venom... Ah, é, tinha... Coração enfraquecia. A Kafka lá, né? Ah, tô começando a ver um padrão, hein? Ah, meu Deus. Mas eu acho que o Electro poderia aguentar mais no início, mas depois ele, quando o Venom chegar perto, ele tem agilidade suficiente pra chegar perto e socar, dar um salvo sema punch lá no Electro e lançar longe, porque o próprio Homem-Aranha faz isso e tem uma força um pouco menor. E a agilidade dos dois teoricamente é a mesma. E o Venom é ainda mais resistente. Eu continuo falando que o Electro é um dínamo vivo. Mas a gente tá considerando o Electro que não, a gente conhece assim, os quadrinhos, né? É, mas ele mesmo. Então, se for assim, então ele não vai fazer droga nenhuma. Ele vai dar uns choquezinhos lá, andar flutuando perto dos fios e acabou. Isso que ele faz. Uma luta entre Electro e Venom, eu acho que o Electro ia usar o poder todo dele elétrico, o Venom ia desviar e dar um soco no Electro. E o Electro caía. Eu também imagino. Eu imagino o Venom arremessando tudo que ele pode em cima do Electro primeiro, porque a cara dele fica arremessando coisa feito idiota. É, eu acho que. Primeiro acho que ele. Empate, porque o Electro pode até perder, só que aí o Venom ia lá devorar cérebro e tomar choque e morrer. Mas. Caramba, era sem fanboyzismo, mas sem haterismo também, né? Eu falei. Caramba. Mas eu acho difícil o Electro ganhar. Não que ele fosse perder de cara, igual eu falei aqui. Eu acho que só o Electro, o Electro que foi aumentado pela cadeira elétrica do Rosa lá. Pra mim, só aquele Electro pode vencer o Venom. É, uma chance dele ganhar aqui seria se acontecesse algum acidente, porque o Electro não sabe. Algum acidente que o raio dele pegasse em algum lugar que pega fogo, entendeu? Aí o Venom enfraquecesse, mas seria totalmente ao acaso, né? Porque sim. Ia ter que ser muito fogo, porque se o Venom ia sair de perto ou jogar coisa pra apagar o fogo, porque ele também não é burro. Digamos que é fato. Toda vez que alguém vai usar armas que podem detonar o Venom, lança-chamas ou bazuca sônica, o cacete A4, uma das coisas, ele sofre o ataque e depois ele dá um jeito de destruir aquela merda pra não encher o saco. Sim, porque mesmo enfraquecendo ele continua super resistente, né? E olha, o Homem-Aranha já foi pra cima dele com armas sônicas e geralmente a arma é quebrada, porque o Aranha só vai vencer ele se matar, no caso daí, né? Só que como não mata, teoricamente, ele não faz. E o Electro não tem essa restrição, ele mataria mesmo, só que ele não tem arma sônica, não tem nada, então provavelmente ele não vai ser inteligente o suficiente pra saber a fraqueza do simbionte, porque a gente tá teorizando aqui que eles não têm conhecimento total sobre o outro, né? Eles não têm um preparo. É uma questão de bom senso, se ele ficar espalhando a sua fraqueza por aí, né? O Electro preparado vence qualquer um. Ó, quer dizer... se o Electro tiver tempo de preparar o terreno antes... Não, peraí. Se o Electro souber todas as fraquezas do Venom e conseguir se preparar antes, ele vence, né? Mas, tipo, é qualquer um, né? Então eu acho que ele pensaria que seria tipo um Homem-Aranha 2, um Homem-Aranha, um segundo Homem-Aranha, e acabaria se ferrando, porque ele... Eu acho que ele fazia o Venom suar um pouco antes, sabe? Tipo, os raios ia acabar algum pegando, porque Electro, às vezes, ele não lança sua raia em linha reta, né? Ele conseguiria fazer, tipo, um campo que pegasse o Venom tranquilamente, mas... Sim. É, com um tempinho de luta, eu acho que sairia o Venom com alguns arranhões e um pouco cansado, e o Electro desmaiado. Então, Magaren, Electro Venom. Preciso? Eu falei, pra mim o Electro é o vilão mais poderoso do Aranha. Desses oito aqui, acho que ele só teria um pouco de trabalho com areia, porque o areia, tipo, é areia. Então, mas aí você tá baseando só nos poderes e personalidade. Nos poderes dele, exatamente. Entendi. Na verdade, o areia é um dos mais fáceis, cara, porque a vantagem do areia é virar areia. Sim. Eletricidade faria aquela merda virar vidro. se esquentasse Pra mim, ele, o Electro é o mais forte dos vilões. Se ele tivesse um cérebro um pouco maior, aí o Venom ia se banquetear melhor. Isso eu concordo. Se o Electro fosse inteligente, ganharia tranquilamente. Fritaria... Se. O primeiro... Não, mas se você pegar os poderes... Não, eu não tô falando se. Se pega um raio no aranha, no Venom, acabou. Só que tem que lembrar que o Venom, ele também tem um soco de, tipo, uma força de 20 toneladas. E isso também mata uma pessoa em um gol. Ah, isso então, sem contar não é tanta diferença. Assim, a gente tá baseando no que a gente já viu, né? Então, assim, já raios do Electro já pegaram no Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha resistiu, o Venom resistiria também. Roteirismo. Chama-se roteirismo isso. E isso eu não tô nem falando. Sempre que o Electro está com, se fosse nem sempre qualquer... o Electro tá com o poder total, certo? Ele nem sempre tá com o máximo de poder no raio, porque ele tem um estoque, entendeu? E se ele disparar muito... com muita força, geralmente ele acaba desmaiando ou ficando muito cansado, já começa a perder energia. Eu acho que o ponto seria esse. Se o Electro soubesse o... Tipo assim, eu não posso perder tempo, sabe? Tipo, esse cara é extremamente perigoso, se eu não atacar ele usando toda a minha força, eu vou perder? Aí, tipo assim, usar a carga total dele, talvez ele tivesse uma chance. Mas eu duvido muito que ele ia no primeiro golpe. Sim, e geralmente ele fica nervoso e não presta atenção em nada. Começa a xingar o inimigo e lançar raio pra tudo que é lado. Geralmente as lutas dele são assim. Ele e o Escorpião se descontrolam muito fácil. Ah, o Escorpião é um bucho. O Electro. Não, mas o Electro tem disso mesmo, até porque ele costuma ser muito prepotente por causa do poder dele. É que ele acha que ele tá no mundo real. Não leva em consideração que tem roteirismo. Você, Mônio? Ele não saiu da Matrix ainda, né? Ah. Mônio, Electro ou Venom? Venom. Everton? Venom. É, então, eu ia falar o Venom também, então o Venom ganha a segunda luta. É, normal, roteirismo. Não, é roteirismo. Claro que é. Roteirismo é quando eles pegam o Electro e colocam ele super poderoso pra dar trabalho, né? Ah, tá, claro. Porque o normal... O cara que é praticamente eletricidade viva não é, ia ser super poderoso. Mas ele é burro, Magari. E daí? Ele é eletricidade. A tomada aqui de casa também é burra, mas se eu enfiar o dedo lá, eu saio chorando. Magari, lembra do mundo real. Exatamente. A história nos mostra que nós tivemos vários exércitos que eram poderosos e perderam porque foram burros. Sim. É, o fato dele ser muito poderoso não significa que ele ganha. Tipo os caras que insistem em invadir a Rússia no inverno. Mas o fato dele ser muito poderoso não significa que ele ganha, porque não é só o poder que importa. Pra mim é só o poder, ele ganharia. É, se fosse só o poder, ele ganharia. Eu sou o Duende Verde! Não que você pode ver o bastante pra isso fazer diferença! Diga a verdade, Osborn! Seu mundo tecnológico faz isso? Eu sou uma abutre! Veio um soco na... Terceira luta... Duende Verde e Abutre. Duende Verde. Próximo. Duende Verde. Não tem o que discutir agora. Aí não tem. Ah, teoricamente, não tem o Duende acabaria com ele. Só que a gente tem que lembrar que o Abutre... Não, a gente não mesmo tem ele sendo, mesmo ele sendo mais... Tendo menos recursos, eu sempre achei ele mais sanguinário que o Duende. No sentido de chegar rasgando os inimigos e não se importar, sabe? Com as consequências. Claro que isso não vai contar muito. Mas a gente tá pegando a versão clássica do Abutre, né? Ele não tinha nem lâmina nas asas. Ele só voava. E geralmente vinha com uma pistola. Então é a única coisa que ele, digamos, que ele vai ter nessa luta. Uma ele pistola contra o Duende Verde, você acha que é vantagem? É, que tem um arsenal, né? A única maneira dele vencer seria se ele destruísse o jato. Eu penso assim, mas eu acho que dificilmente conseguiria, porque... Eu acho que até se o jato, a vantagem ainda do Duende ganha, cara. Mas ele não... Bom, ele tem super força também pra arremessar as bombas e... É, o Abutre vai ter que chegar perto dele, né? Ele tem a desvantagem de ficar maluco, porque a gente tava teorizando aqui que é o Norman, certo? Sim. E o Norman, ao menos nas primeiras aparições, se não acontecer alguma... Se ele não levar um golpe muito forte, ele esquece tudo e volta ao normal, né? Volta a ser o Norman, Eric, e não lembra de nada. Eric, você já levou algum golpe forte? Ah, meu avô fala que quando ele me achou, eu caí da cachoeira. Ah não, calma aí, esse é outro. Aí você tinha rabo também. Cara, eu acho que o Duende Verde ia... O Abutre passava perto dele, ele arrancava uma pena, sabe? Ria e tal, jogava uma pomba pra cima sem acertar o Abutre. O Abutre passava de novo e arrancava outra pena. A hora que o Abutre estivesse sem pena nenhuma, ele dava um golpe de misericórdia, sabe? Porque... Sei lá, não é justo. Cara, mesmo sem as bombas do Andy, não lembrem só das bombas, ele soltou aqueles rainhos da luva. É, a luta ele, não é justo. Ele tem aquela, reflexos ampliados. Aquela abóbora e maconhada dele que começa a criar ilusões do nada. E... Não, por mais que queiram falar com o Abutre. E outra, nesse caso, nós estamos falando de alguém que é realmente um verdadeiro estrategista. O Duende Verde é um puta do estrategista. Ele ia levar a luta pra onde ele quer e ele ia limpar o chão com a cara do Duende, do Abutre, fácil. Ele tem aquele poder que consegue anular o sentido de aranha, né? Que ele chega por trás devagarinho. Opa. Isso. Dá uma panada de Abutre do Abutre. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ou o sentido de velho do Abutre, sei lá. Pois era, é que eu ia falar, a gente tem que lembrar que o Abutre, por mais que lá vou eu falar do solteirismo de novo, que quero dizer que o Abutre é isso e aquilo, ele é um velho. A agilidade dele não é lá mais essas coisas. É, então, aqueles é desculpinha que a bateria que faz ele voar, aumenta a força, agilidade, o cacete A4 dele, mas mano... Aumenta, mas um nível muito mais baixo que o do Duende, por exemplo. O Abutre, ele geralmente sofre pra levantar uma mesa. Já o Duende, ele tem uma força... Ele sabe pra se levantar da cama. Ele mal conseguiu levantar o Nathan lá, tanto que derrubou o velho também. Ah, não tem discussão nesse daqui, né? Duende Verde. Duende Verde, eu voto no Duende. Onde era essa luta, mano? Os céus de Novo Horizonte? É, eu pensei no topo de algum prédio, sei lá, no terraço aquele do Clarim de Ar. Aquele prédio do The Tetris que... Da Oscar. Que ele, eu imaginei aquele isso. Da anual 1 do sexteto que o Homem-Aranha luta com o Abutre nas peças de Tetris lá. Vejam! Eu sou o Mistério! Eu vim salvar o mundo dos males da tecnologia que corrompe o espírito humano! Por fim, aqui na primeira fase, essa é difícil, hein? Ratos versus Mistério. Mistério fazia o Ratos ver um pedaço de queijo e acabava a luta. Um queijo gigante está caindo em cima de mim, o Ratos lá e tal, e pá! Mas aonde que seria essa briga? Ah, eu acho que pode ser no esgoto. Mas daí a vantagem é do Ratos. Ah, mais ou menos. Não. A vantagem sempre é do Mistério, cara. Exatamente. Caso, exatamente. Pode ser no buraco de rato do lado do Jerry, do Mickey, do... O Ronald, não, outro rato famoso. O Mistério não tem um... Super Mouse. Super Mouse. Sabe aquela, no espetacular Homem-Aranha 1, o filme, que ele chega naquela junção de várias entradas, várias coisas de esgoto, assim, que ele joga a teia? Pode ser naquele lugar, Mistério. Entendeu? Tipo, que é um lugar maior. Eu não lembro do Mistério lá. Não. Mas no lugar daquele, é um ambiente um pouco maior ali, né? Olha, o Ratos, ele é totalmente descerebrado. O Mistério ainda tem... Olha, tem uns truques absurdos, como aquele que ele fica gigante. Aquilo lá desestabilizaria o Ratos na hora. E acho que com algum... Pra ele nocautear o Ratos, ele usaria algum raio da luva ou... Ou alguma ilusão mesmo pra deixar ele maluco até que ele desmaie, porque o Ratos, ele é... Cara, o Mistério ia ganhar parado. Ele ia fazer o Ratos ir correndo atrás de uma ilusão e meter a cara na parede até o bicho bater na parede e cair desmaiado. Sim, o Mistério é levemente mais inteligente que a maioria dos vilões do Aranha. Achei que você ia falar que o Ratos, eu falei, levemente? É que o Ratos, tipo, ele tem uma força... grande, assim, digamos, e uma agilidade. Ele chama os ratinhos lá pra comer a vítima, só que acho que não tem discussão. O Kraven sofreu um pouco pra vencer o Ratos, mas porque ele foi na porrada. O Mistério não vai na porrada. Então, a menos que... Eu acho muito, muito difícil o faro do Ratos levar ele ao Mistério verdadeiro, que não seja ilusão. Seria a única chance ele chegar perto e daí o Mistério é um humano comum, né? Mas eu acho que o faro dele não iria conseguir distinguir, inclusive porque o Mistério consegue produzir cheiros diferentes, né? Com aquela... Ele anula o sentido de aranha com aquela fumaça? É, com aquela fumaça dele lá. É, tipo, o ponto é esse, né? Se o Ratos chegasse no Mistério, acabou o Mistério, né? Ah, sim. Se ele pegar o Mistério, não tem mais graça. Porque o Ratos é... O trabalho que ele der é justamente isso. Porque no confronto corpo a corpo, né? Aquelas garras dele, os dentes e tal. Ele ataca meio desesperado, mas machuca pra caramba, né? Sim. Mas então, eu acho... pelo conjunto, né? Seria muito difícil de ele chegar até o Mistério. E como ele não é tão inteligente, a vitória, pra mim, o voto vai pro Mistério. O original, Quentin Beck, certo? Sim, sim. Qualquer um. É a prima dele. Até o Mysterion que tem recentemente. Ah, não, apesar que. Não sei quem é esse. É um genérico, nem eu sei direito. Não, mas é o. Mas é o Quentin? Eu sei que é. É o que tava no Spider-Man, né? Homem-Aranha. É, não, eu tô pensando em Quentin. Todos os personagens que a gente tá falando, eu tô pensando na versão clássica aqui. Tá, no original. É. Então, Mistério é. Mistério é unanimidade aqui? Fácil. Não, peraí. Eu vou fazer um Mistério antes de revelar meu voto. Tan, tan, tan. Acho que você não entendeu. Eu entendi. Bem, surpresa, surpresa. Agora somos um. Agora somos Venom. O Homem-Areia não tem ajuda de ninguém, mas isso é melhor do que eu planejei. Certo, então fechamos a primeira etapa. Vamos para a semifinal. Semifinal, exatamente. Com a primeira luta da semifinal sendo entre Homem-Areia e Venom. Homem-Areia. Pra saber qual que foi utilizado de forma pior no Homem-Aranha 3. Quem ganhar é o menos pior. Se for assim, Homem-Areia. Então, a gente pode levar em... Primeiro temos que decidir, né, o local. Eu acho que seria mais adequado colocar na igreja. É, não é um território do Venom, mas ele teria mais fé na vitória. É, e não é um lugar que dá vantagem pro Areia, né? Igual teoricamente o parque era. Né? Ah, mas é um lugar neutro. O Venom pode atacar com água benta e acabar com a areia. É, mas tem o sino, né? Daí já é uma... Vai que o Areia acerta o sino e descobre. Não, mas ele nunca ia... Nunca ia pensar nisso. Ele ia acertar e falou, ué, o que tá acontecendo? Não ia se tocar o que foi. O Venom tá gritando. Deixa eu esperar ele parar de gritar pra gente voltar a lutar. O que, o que aconteceu nos quadrinhos, essa luta já foi realizada duas vezes. Com resultados diferentes, pra ver como é a coisa, né? A primeira vez foi num gibi da Silver Sable, que ela tinha o Comando Selvagem, e o Homem-Areia imobilizou o Venom tranquilamente, em poucos quadrinhos, o Venom não conseguiu fazer nada e a vitória foi do Homem-Areia. A segunda luta foi naquela maravilhosa edição Premium da Abril, não lembro se foi 4, 5 ou 6, em que o Venom começa assim sofrendo pra acertar o Areia, mas depois ele dá tipo uma mordida e arranca um pedaço primordial lá do Areia, ele começa a se deteriorar e não sei como se recuperou, porque eu não li mais tanto dessa fase, mas... O Venom vai no banheiro depois, né? Ai, meu Deus. É, ele engole um pedaço, cara, e eu não entendi até já hoje o que foi que aconteceu. Já disse o Chapolin Colorado. Uma das maiores virtudes do homem é saber esperar. Cara, essa é complicada, hein? É, segundo o Howard Mack, o Venom venceria. Tipo assim, agora tem um monte de gente, tipo, não, que absurdo, é óbvio que o Venom vence. Não, não é tão óbvio assim, não. É. Não é óbvio, tanto porque... Se for pensar, claro, o Ed tem uma faculdade, o Areia não tem nenhum diploma. Mas não é dele. Tão inteligente igual o Kraven não era, que foi o que... ensino médio. É, mas não, é tão quem inteligente falou? Quanto o Kraven. Quem falou então, que o Ed tem faculdade? O Ed, pra ser jornalista não precisa de faculdade, então. Eu acho que ele não, tem. Aí eu não sei. Segundo a Origem Sombria lá, que é uma droga, ele tem. Não sei nem o que é a Origem Sombria, mas... Teoricamente... É uma história do Venom que foi lançada e que... Ah, é uma droga, Venom, não? Então é uma droga. Ah, mas tem diploma também. Também não encurta a orelha de ninguém, vai. É, não, então, assim, é aquele negócio. Teoricamente ele tem o diploma porque ele era jornalista. Mas ele não é tão inteligente assim, né? Tipo, eu vou repetir a minha frase que acho que vocês não entenderam. Teoricamente ele tem um diploma, mas diploma não encurta a orelha de ninguém. Eu entendi. Ó, eu vou passar os dados que tem no oficial da Marvel aqui, só pra gente ter uma ideia. Nível de inteligência de Homem-Areia e Venom é igual. O Homem-Areia é mais forte do que o Venom, quando tá naquele como concreto e tudo mais, né? O Venom é um pouquinho mais rápido, o Areia é mais resistente e a habilidade de luta dos dois é igual. O Areia venceu na comparação, né? Sim, as fraquezas, o fogo é dos dois, né? Quando o Venom aparecia nas histórias, que o verdadeiro prestava, ele pode lembrar daquela história lá que o Peter atraiu ele de volta, ele foi pela areia lá e ele vê o Homem-Areia, ele pode ter... Ai, meu Deus, ele me abandonou. Aí chora no cantinho. Eu vou te falar que tá difícil ver quem ganha essa aí, viu? Pois é, porque o é aquele negócio, né? Eu falei que tem um monte de gente pensando... Vamos ver que... assim, vamos ser um pouco lógico, mesmo que seja o Venom, essa aposta. Não tem nada de lógico. Como o Venom usaria pra vencer o Areia? O Homem-Areia é lógico pra caramba, né? Claro, é lógico. Você dá pra fazer um monte de coisa com o Areia. Uma meleca alienígena, nada. Como não? Você nunca brincou com geleca quando era criança, não? Não. Na porrada seria muito difícil o Venom vencer o Areia. É, então, como o Venom poderia vencer o Areia? Mordendo ele, tirando um pedaço. É, só. Cara, eu sempre achei isso uma idiotice sem tamanho, viu? Eu também, eu também acho meio bizarro, mas eu não entendi a explicação, na verdade. Se foi uma. Tirou um pedaço dele, certo? As únicas formas dele vencer é igual o Homem-Aranha vence o Homem-Areia, né? É na porrada mesmo. Na sorte. E é, como porque... o Areia venceria o Venom? Na porrada. Ele envolve o Venom com a areia, sufoca ele, enfim. Não, porque o Venom começaria a morder e arrancar pedaço. Cara. Mas tudo bem ficar... que ele ia fazer o quê? Ele ia morder e cuspir, porque engolir areia, puta que pariu, né? Mas se ele ficar, tipo, como concreto, o Venom não tem... Acho que ele não areia consegue. É muito ruim, é melhor cérebros, né? É, ainda mais cérebro de areia. A resistência do areia é maior do que a força do Venom. Se ele ficar como... Eu vou voltar no areia, no fim das contas, viu? É, porque ele... Se o Homem-Areia faz uma... o Homem-Areia faz um casulo de areia ao redor dele e endurece como concreto, o Venom não sai, não. Eu não sei se o Venom, ele respira normal? Respira, claro. Respira normal, não. Respira ar. É, ele tem aquela... Ele usa, às vezes, o simbionte, na verdade, pra sufocar as pessoas, né? Mas eu acho que isso não adiantaria muito. Aliás, era a única luta que eu iria votar no Venom, sem pistão em Jaco, foi aquela que ele usou o simbionte pra sufocar um personagemzinho meio vagabundo de outro editor aí. Cara, o Venom ter ganhado do Super-Homem, quase ganhado, não lembro direito, é um absurdo. Não Ué. Ganhou porque o Homem-Aranha interferiu, né? Exatamente. Não, mas venhamos, isso menor. É um absurdo, vai. É um personagem menor, não, nem vale a pena. A única chance do Venom seria sufocar o Homem-Areia, porque quando ele faz isso, já sabemos que o Areia sem ar, né, não aguenta muito tempo, tanto que, claro, ninguém aguenta sem ar, mas... Ah, mas aí o... Mas eu acho que o Areia, que ele não conseguiria sufocar o Areia, esse é o problema. O Areia consegue. É, eu também soltar. Acho, ele consegue sair, o simbionte não é... A mesma cena que ele fez lá com o Super-Homem, jogar o simbionte no nariz e na boca, o Areia virava areia de novo, se afastava. Sim. Acabava. Aqui, só o que eu ia comentar, o Magari acabou interrompendo na hora lá, foi o seguinte... Eu não interrompo as pessoas. Um monte de gente. Quando foi que eu interrompi? Que deve estar, mas o Venom vence, o Venom é muito mais poderoso e tal. Mas é porque assim, né? Hoje em dia, principalmente nos anos 2000, eles pegaram os personagens que faziam sucesso e colocam num nível de poder extremo, né? Então, assim, a gente tá considerando um Venom clássico aqui, né? Que é o que faz se a gente pegar, sentido. Mesmo se pegarmos o clássico, a gente tem a impressão de que o Venom é mais perigoso porque contra o Aranha ele não ativa o sentido de Aranha. E daí é uma desvantagem imensa. E daí parece que é muito mais difícil pro Aranha vencer o Venom. E é, só que é contra o Aranha. Não dá pra dizer que X vence A e A vence Y. Não dá pra dizer que... Que o X. Não dá pra dizer que pelo Venom dá mais dizer, trabalho. X vence A, Y perde de A, não quer dizer que. Aliás, exato. X que X ganha de Y. Exatamente. Porque não quer dizer que por ele dar mais trabalho pro Aranha, que ele vai vencer todos os vilões do Aranha. Então, assim, só pra tentar simplificar aqui. Tirando as desvantagens dos dois, né? Que é fogo pros dois, né? No caso, porque o Areia viraria vidro. Fogo pra qualquer um. É, sim. Mas... Exceto pro Tocha Humana. Fogo pros dois e água pro Areia, som pro Venom, né? Teoricamente, nenhum deles aqui sabe disso e nenhum deles tem esse poder que atacaria o outro usando esse poder diretamente, né? Então... O Venom sabe porque ele tem algumas memórias do Homem-Aranha, né? Isso já tá no próprio simbionte, não seria uma informação extra. É, mas ele não teria... É o que o Magari falou, só se jogasse água benta no Areia. Não sei se teria tanto efeito. Então, a conclusão que a gente chegou aqui é que pra um acabar com o outro seria sufocando. O Venom não consegue segurar o Areia. O Areia faz um finco de areia ali e sai do simbionte. É, você já tentou pegar a areia assim, levantar na mão, ela escapa. Por Não, mas assim, se o Venom conseguisse fechar, sabe, tipo, liso, sem brecha nenhuma, o Areia fazia tipo uma lança e furava o Venom, sabe? Ele é mais forte. É, ele faz uma lança de concreto, de preda mais forte, passava, transpassava. Seria, eu acho que seria uma luta difícil porque o Venom, ele é mais rápido. Ele tem uma agilidade absurda, só que ele não tem sentido de aranha. Mas então, ele perde. Eu perguntei pra vocês, como o Venom venceria? Na porrada, só que aí o Areia escaparia. É, o Areia, ele... vocês já deram um monte de exemplo ali, como ele poderia vencer. É, eu falei, meu voto é no Areia. E é então o que eu também vou votar no Areia. É só o que o Everton falou, o Venom é mais rápido, mas o Areia não é um cara que fica em um lugar específico, né? Ele consegue tanto ficar numa forma de areia, como, sei lá, o Venom ataca, ele ressurge atrás do Venom, sabe, já como areia, então o meu voto vai pro Homem-Areia também. O Magalho não precisa nem perguntar, né? A gente tá tentando ser imparciais, porque... É, eu tentei dessa vez, ser imparcial. Porque... É porque, tipo, só em circunstâncias muito particulares que o Venom teria alguma chance. Como foi no caso que o Howard Mack fez, que tirou um pedaço lá aleatório e acabou dando aquela reação, enfim. Fora isso, pela lógica, o Homem-Areia vence. Então acho que dá pra passar pra próxima semifinal, né? É, a gente tá baseando nos poderes, na personalidade dos caras, né? Não no... Ah, não, mas aí ele pegava, furava o cano de água da igreja e jogava no Homem-Areia. Tipo assim, a gente não Sim, tá... quem discute assim é fanboy do Batman, então não adianta... Não vamos começar a colocar esses debates nível canal do YouTube aqui, né? Exato. Estamos debatendo os personagens, né? Não as circunstâncias, né? Que levariam à vitória. Você está nas mãos do verdadeiro Duende Verde. E é claro, sabe que eu não tenho piedade. Idiota! Mistério não é ilusionista que faz truques baratos. Mistério é o mestre das artes secretas. A outra semifinal é Duende Verde contra Mistério. Essa é difícil, hein? É, essa é complicada. Eu não vou saber explicar, mas eu tenho comigo a impressão que o Duende ganha. Então... eu não sei, porque o mesmo Duende tendo aquela abóbora alucinógena dele... Claro, aquilo lá não ia fazer efeito no Mistério, porque o Mistério... Aquilo lá é uma terça-feira normal pro Mistério. Exato. E... Ah, e outro, o Mistério tá com aquário na cabeça, ele não vai respirar aquele gás tão fácil. Pois é, e... Já o Duende não tem aquário nenhum, né? Ele só usou uma máscara de pano comum e seria afetado pelas ilusões do Mistério. Como ele já é doido, totalmente maluco, eu acho que ele perderia. Eu acho que essa luta também poderia acontecer num dos depósitos lá do Osborn, que não dá vantagem pra ninguém. Então, eu acho que o Duende ganha, cara, porque assim, apesar das ilusões do Mistério, volto no papo de que o Duende é um puta estrategista. Já é maluco de cabeça, maluco de pedra, maluco da cabeça. Ah, por isso eu penso que ele pode ser desestabilizado por ilusões, entendeu? Não, lembra de umas ilusões não. Eu tô pensando exatamente o contrário. Por ele ser maluco... Ele ia começar a falar, ah, então é assim que você quer brincar? Ia começar a destruir tudo em volta até pegar a porra do Mistério. É, o Duende... Sim, deve... só que a gente não tá pensando no Duende dos anos 90, que é o que voltou na saga do clone. A gente tá pensando no Duende dos anos 60, certo? Mas é mesmo que eu tô pensando. 60. E tem uma história que o Mistério usa um gás lá que começa a surgir gente da parede. E segundo ele, era tipo os maiores inimigos do Homem-Aranha. Se acontecer isso, o Duende não poderia começar a ver, por exemplo, ilusões de alguma pessoa que desestabilizasse ele, como o Harry, ou como a Gwen, sei lá, que ele matou. Não creio. Eu acho difícil aqui, é o que o Moni falou, e eu acho que tá mais pro lado de tipo assim, ah, eu sei que o Mistério faz ilusões, e começar a tirar pra tudo quanto é lado, do que ser enganado pelas ilusões, sabe? Então, mas vocês estão vendo, como o Everton falou... Não, o Venom já foi, já. Ah, o Venom já perdeu. Vocês estão vendo que o Duende Verde, agora, após a saga do clone, que ele é, hahaha, eu sou vilão, sou foda. Na primeira encarnação dele, ele era um vilão razoavelmente normal. Mais maluco doido, era... do que estrategista. É, não era doido, não era estrategista, aquele, eu vou aqui, ele era doido, atacava. A única coisa mais perto de estratégia que ele fez foi seguir o Aranha pra ver que ele era o Peter e... Você quer a maior prova de que ele era completamente maluco? Eu vou te pagar metade do seu salário agora e o restante depois. Não sei se toma ele era maluco. Metade das notas. Quem era maluco? Ele ou quem aceitou? Os dois. Eu acho que foi o Kraven, não foi? Não, não foi o Kraven. Foi os capangas aleatórios. Foi os capangas, é. Ele tava usando aquela máscara de bigode dele. Se ele tentasse fazer isso com o Kraven, o Kraven tava um tapa na cara dele. Você é louco? Não, mas o Duende, mesmo que antes da morte dele lá, né, na época que a Gwen morreu lá, mesmo naquela época, eles não exploravam muito isso, mas ele não era só maluco e pronto, acabou, não. O cara, ele tinha uma estratégia, ele queria... Tipo, a assim, questão de ser estrategista é só lembrar como ele foi manipulando todas as gangues porque ele queria tomar o controle. É, exatamente. Ele não era só, sim, tipo assim, vou sair batendo em todo mundo. Não, ele tinha um plano, sabe? É, na verdade, o manipulando gangues dele era chegar e invadir o QG da gangue e começar a explodir tudo até que obedecessem ele, né? Mas ele, mais ou menos, né? Ele, tipo assim, ele ia nas gangues específicas, ele se unia um cara pra poder, sim, roubar a gangue dele, entre aspas, assim, e depois se livrava do cara, então tinha uma sim, certa, ele era mais inteligente que o resto. Eu acho, no final das contas, eu acho que o que veio nos anos 90 só intensificou essa característica dele, mas a característica... Mas vocês lembram daquele funeral para Octopus? O Mistério manipulou todo o sexteto, digamos, claro que o Electro é burro demais, e os outros integrantes que estavam lá naquela edição também não eram muita coisa, mas ele enganou todos lá, tranquilamente. Ele também não é burro, digamos assim. Ele tinha alguma estratégia. Ele levou o Aranha. O que ele fez com na história do Demolidor lá. Então, pegou mas a gente... identidade. Mas a gente tá considerando... Exatamente. Pra dar um tiro na cabeça no final. Mas a gente tá considerando que o Duende Verde tá sentado no escritório dele. Você? E de repente começa a enxergar coisas. Ou ele viu o mistério e os dois começam a lutar. Não, ele tem que ver o mistério primeiro. É, porque... Tipo, não seria injusto, né? Uma coisa é... Um atacar primeiro e... É, então. A gente tá já ia começar tipo, ele associando que é a ilusão do mistério. Começa aí. A gente tá fazendo... E diferente tipo, do mas... Peter, que é burro pra cacete e sempre cai nessa... Mas, tipo, ele seria são o suficiente pra distinguir uma ilusão e a realidade? Eu acho que... Ele ia distinguir que aquilo é... Não é que ele ia distinguir que é uma ilusão. Ele ia se tocar que era uma ilusão por ser algo que não deveria estar acontecendo. Tá, mas, tipo, tem 5, 6 mistérios tá em roda dele. Mistério, né? Vários clones do mistério em volta dele. Como ele saberia qual mistério? Atirando bomba em cada um, ele poderia ser pego de surpresa, entendeu? Porque o Aranha descobre geralmente por causa do radar, do sentido de aranha. Mas aí entra a resistência do Duende, cara. Mesmo que ele tome uma, se ele tomar uma, ele vai saber de onde veio. E o mistério anula o... Anula o sentido de aranha também, com aquele gás lá. Então, não necessariamente o Homem-Aranha descobriria, apesar que de vez em quando descobre. Às vezes ele fecha os olhos e tenta ser guiado pelo instinto e acaba acertando. Mas, é, o Duende tem a vantagem da resistência, né? Porque o mistério não tem poder algum, ele não tem a fórmula, não tem nada. Ele é um humano comum, né? Se tomar um soco do Duende, é provável que ele já caia, né? Eu acho que o ponto seria o seguinte. Meu Deus, estou vendo 20 mistérios me rodeando. Não, mas já perdeu. Tem 20 mistérios ao meu redor, ele ia pegar os dois braços e abrir de uma vez atirando aquele raiozinho, sabe? Ia pegar todos. Tipo, um deles é o certo. Se fosse o Macabro, venceria, porque o Macabro tinha um botãozinho que ele apertava lá e começava a disparar 200 raios por segundo, daí ele venceria. O Kingsley, então, no caso, o Macabro tinha... já tenho certas dúvidas, porque o Macabro ele tende a ser mais racional do que o Verde. Por isso que eu acho que ele venceria mais tranquilamente. Claro que vocês estão levando a loucura como uma vantagem, eu tô levando como uma desvantagem. Mas é a vantagem dele é essa. É, o problema da loucura é que ela é completamente aleatória, né? Não tem como a gente saber se ela ajudaria ou não. Pode acontecer que nem na Homem-Aranha 200 lá, né? Venci. Aí você vê a cena real, tá ele ajoelhado, todo preso já. Exatamente. Sim. Então, considerando todos os argumentos que foram apresentados, Bagaren, quem que você acha que venceria? Duende Verde ou Mysterio? Ai, ai. Essa é embaçada. Tem que ser, né? Eu acho que a loucura do... O problema é que o Duende tá voando, o vento doido lá, o Mistério... Não, o Mistério pode voar na nuvem voadora dele também. Ele é o Goku? É, o Mistério flutua, teoricamente, também pode ficar gigante, outras paradas lá. Descobre que ele, na verdade, ele flutua porque ele amarra um monte de bexiga de gás hélio nos pés, né? É, sim. Essa, sinceramente, eu não sei. Não dá pra dar empate? Eu tô perguntando justamente pra gente... Que então, os argumentos deixaram... Segundo o Magaren, fica então. Empate e agora a gente desempata. É, pode ser. É, vamos ver se vocês usaram algum aqui. Se bem que já, acho que já foi todos usados. Ah, não é? Eu acho... Que acho que a loucura do Duende, quando ele começar a ver um monte de coisa doida pra todo lado, ele vai atacar igual uma vaca doida e o Mistério faz alguma coisa. Uma foto como do ele Harry fez com... desestabilizava ele, na verdade, né? É, mas esse Duende clássico... saber, né? Sim, mas tipo... Não, mas nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Everton. A bomba não decide qual vai ser a ilusão que você vai ver. É problema seu. Ah, sim. Ele joga a ilusão, a ilusão sai vocês da... Vocês lembram... de uma luta dos Cavaleiros do Zodíaco em que um general do Poseidon se transformava nas pessoas. Não, porque eu não assisti essa porcaria. Aquele idiota lá, aquele idiota lá. Ele se transformou no, se eu não me engano, no Ikki, e o Shun não conseguia, o Shun desestabilizado, não conseguia bater no Ikki, sendo que o Ikki verdadeiro tava do lado dele, ou era algo assim. Não, foi o contrário. Ele derrotou o Shun, aí quando o Ikki chegou, ele virou o Shun. Aí o Ikki só olhou pro lado e tava o Shun desmaiado lá. Mas contra o Shun, ele virou o Ikki. E o Shun sabia que era o general. Ele tinha acertado ele. Mas o Shun é fresco. O Shun gosta de se agarrar lá com o Yoga na casa de Libra lá. Vamos deixar eles dois lá. 50 tons de dourado lá, de bronze. Então esse seria o meu argumento pra vitória do Mistério. Mas eu também deixaria no empate e deixo pra vocês dois decidirem. Pô. Não, seria o meu argumento, mas aqui é muito difícil decidir assim, né? O ponto é esse, tipo, porque assim, tanto que a gente tá. Tanto que o que todo mundo falou faz sentido, entendeu? Então, assim, eu acho assim. Não, é eu muito acho aleatório. Assim, o poder ofensivo do Duende é maior, então provavelmente ele venceria o Mistério antes. Não, eu acho assim, se fosse o Duende tomando como base tudo que já saiu do Duende, o Duende vence. Mas se for aquele Duende pré-morte dele lá, aí a luta fica em parelha. Eu acho que fica um pouco menos difícil pro Mistério, mas ainda assim ele perde. Certo, então o Mônio vence, o Mônio vota no Duende. E o Everton, você ficou em cima do muro, Everton? Você e o Magari? Sim. Vou lembrar vocês dois, seus bosta. Então, eu vou pro Duende também. Acho que o maior problema aí é que, por exemplo, se o Duende perde o planador, ele ainda tem super força, o Mistério. Se tudo mais falhar, na porrada, o coitado do Mistério ia ter que arrumar outro aquário pra pôr na cabeça. Ele não tem muitos ataques, digamos. Ele tem raios e tal, né? Mas o ataque ofensivo dele geralmente é pelas ilusões, né? Se os dois não... empatam na categoria poderes cabelos ridículos. Eu acho que no final das contas, quem abrisse uma brecha primeiro perderia, né? E o mais provável. Não, e se for pensar, o Mistério só venceria mesmo se for com alguma ilusão, porque com ataques comuns, como raios, ele tem alguns raios e arma e tal, mas não adiantaria muita coisa, porque o Duende já é mais resistente, né? Certo. Eu tenho uma questão muito importante do Mistério, que assim, eu gosto muito do Mistério, acho ele um puta vilão, sempre quis muito vê-lo em filme, mas eu não consigo vê-lo assim como um grande perigo, tanto que se eu quisesse, eu queria ver no filme, mas não como vilão principal, porque não ia durar muito, tinha que ser tipo o primeiro vilão que a Aranha aprende, começa o filme a Aranha aprendendo ele. Aí depois ele volta como um robô gigante, né? Exatamente, esse é bom. Certo, se fosse o Mistério da Saga do Clone, poderia pegar aquela TV dele lá que hipnotiza e o cara não sai da frente tão cedo. Pô, aquela história é muito boa, cara. Sim, primeira, mas é muito legal. É Mistério Vision, né? Boba nada, Mistério Vision. Você não vê a camada. Até hoje, gente que não aprendeu aquela lição aqui. É do último quadrinho, né? Muita gente continua, ai meu Deus, pô, essa bosta, desliga a TV, seu filho de uma vaca. Filho de uma... Compartilhar uma imagem pra... Não assiste, cara! Compartilhar uma imagem no Facebook com 200 compartilhamentos, tira um Big Brother do ar, por exemplo. Ou o idiota que compartilha a Globo, dá dinheiro não sei pra quem e depois vem pedir dinheiro pro Crisperas. Vocês sabem que é assim que funciona, né? Só fui obrigado a usar dessa vez a frase. É assim que funciona. Eu sou o Mistério! Isso é um aviso. Não haverá lugar para você se esconder e nem para onde fugir. Missão: destruir você daqui pra frente. Somos Venom. Tendo vencido o Electro no primeiro combate dele e perdido pro Homem-Aranha no segundo, temos o Venom contra o Mistério, né? Que venceu o Ratos e perdeu do Duende Verde. Então, Venom versus Mistério. Eu acho que o Venom tem um problema, porque ele não é junto com o Homem-Aranha, né? Porque senão daria o carnificio. Peraí, quem é o Venom? É um negócio lá do grupo que uma vez um carinha chegou falando que o Carnificina é o Aranha e o Venom juntos. Você não viu aquele print? Tem que meu achar. Meu cérebro deve ter apagado essa informação pra minha sanidade. Mas então... Eu acho que nessa luta aí o Venal tem mais possibilidade de cair nas ilusões que o Duende Verde. Sim. Uhum. Cara, faz uma ilusão do Aranha lá, o cara... Nessa luta. Se fosse o, Aranha, o primeiro Venom lá, o clássico... Ou assim, aí eu ia falar, ia ter que ter coisa que o Mistério conheço. Uma ilusão, sei lá, de fogo, alguma coisa, o Venom ficava desesperado, o Mistério acabava com ele. Só que eu acho que alguma tem um coisa. Problema só nessa isso aí. Nós temos o Ed Brock mais o simbionte, né? Eu não sei se tanto o Ed quanto o simbionte cairiam na ilusão, sabe? O simbionte, ele é meio emocional, digamos assim, né? Ele tem uns probleminhas também. Eu não sei se, tipo assim, as ilusões do Mistério são feitas pensando por um ser humano, né? Não sei se o simbionte conseguiria perceber que aquilo era uma ilusão e salvar o Ed dessa, sabe? Tipo, sei lá. Quando o simbionte tava no Homem-Aranha... Quando tem a simbiose feita, é como se fosse uma pessoa só. Então, mas é... E foi aquele exemplo que eu falei outro mais cedo, da história lá, que o Aranha fala, tá bom, sim. Simbionte, você me quer? Então venha. Eu sou todo seu. Ui, Capitão Stacy não aprovou isso. Aí, a primeira coisa que o simbionte faz é tchau, Ed. Prefiro ele. Sim, sim, mas isso no início, né? Tipo, sim, então, nas primeiras histórias. Sim, é o que a gente tá falando. Sim, é o que a gente tá falando. Só que ele não iria trocar o Ed, que dá uma dá alimento pra ele, digamos assim, pelo Mistério, que não tem raiva. Não, mas por uma ilusão do Aranha. Ah, sim, sim, claro. Peter falando isso. Uma ilusão. Só que, e se for pensar, o simbionte, quando tava no Homem-Aranha, nunca demonstrou nada de tipo, nunca acho que chegou a enfrentar alguém que usava ilusões, né, pra gente ter uma base. Então, mas aí, normalmente as ilusões do Mistério, elas são feitas pra pessoa ver alguma coisa que dá medo pra ela, né? Não sei se apareceria o Homem-Aranha. Se apareceria o Homem-Aranha, ele ficaria maluco, mas o único jeito que eu não consigo ver o... Mesmo vendo um descontrolado, eu não consigo ver o Mistério derrubando ele. Como iria derrubar? Tipo, um raio? Bugou aqui. Eu não consigo ver mesmo vendo... Não, o Mistério derrubando o Venom. Eu não entendi. Deixa, vou pro meu cantinho da tristeza ali. A ver o Venom... Nossa, meu Deus. Caramba. Eu pensei que meu som tinha falhado. Então... Como que o Homem-Aranha normalmente ganha do Mistério? Vamos por esse caminho aqui. Quebrando o aquário no processo. Tá, mas... É um soco, né, na verdade. Mas é um soco na cara. É porque os roteiristas esquecem, então, que o Mistério pode fazer essa ilusão, porque a gente só tá falando da ilusão do Mistério, né? Não, e também porque o Aranha conhece bem o Mistério. Ele pode até cair na ilusão primeiro, mas ele fala, peraí, é uma ilusão. É uma ilusão. Então, mas ele o Venom... fecha os olhos embaixo da máquina. O Venom, teoricamente, saberia, né? Ah, mas não tanto quanto... Não teria a experiência, sim, principalmente o período que a gente pegou, né? São o começo das histórias. A gente pegou os personagens clássicos, né? Não necessariamente os anos 60, né? Os personagens clássicos. Os clássicos, os começos das histórias dos personagens. É. Tipo o Venom até a ilha, porque ele tá lá até hoje. Hip Venom. Aliás, a ilha tem areia, ó. Ele tá lá com o Homem-Areia. Tava treinando com o Homem-Areia lá. Tá tentando aprender como comer areia. No bom sentido, hein, gente? Não, eu não sei. No bom sentido também é muito relativo, porque, cara, bom sentido depende do que você considera bom, mas tá valendo. Então, eu realmente não sei. Eu sei, é um Mistério. É porque eu tô atendendo mais pro Mistério, mas eu não consigo ver ele efetivamente derrotando. É porque assim... Eu também não consigo ver ele, tipo, vai com raio, alguma coisa assim. Eu não vejo como... O Venom é mais rápido também, né? Eu não consigo ver o poder do Mistério. Eu acho que o poder ofensivo do Venom, um soco derruba o Mistério, entendeu? Então um descuido já era pro Mistério, provavelmente. Porque o soco do Venom é mais forte que o do Aranha. E se o do Aranha já derruba... É, não, e assim, o Venom se segura, diferente do Aranha. A gente tá considerando que, teoricamente, os dois entram e só acaba quando um, tipo, sei lá, desmaiar, vamos colocar. Os dois entram, um sai. É, eu pensei em usar essa frase. Mas o local não seria vantagem pra ninguém, né? Então, local, aí, assim, o gás do Mistério uma hora vai acabar, né? Sabe, tipo, se o Mistério não tem uma forma de derrubar... A luta vai demorar o quê? Uma semana? Não, então, mas aí que tá. A única coisa que a gente tá colocando de vantagem pro Mistério é a ilusão, sabe? Tipo... É porque é a única vantagem que ele tem. Eu sei, não, eu falo assim, a única... Ou melhor, deixa eu falar de outra forma. A única vantagem que a gente tá colocando pro Mistério é a ilusão que faz o inimigo ver a coisa que ele tem medo, sabe? É a única coisa que a gente tá considerando. E o Mistério, não que seja raro, mas não necessariamente o Mistério vai usar isso sempre, né? Ele usa, sei lá, finge que tá num lugar e tá em outro, faz a pessoa ver uma coisa que não tá lá e tal, mas não necessariamente aquele vários gás dele, do medo por exemplo, sempre. Né? Oi? E às vezes ele, vários dele, por exemplo, ele se clona, né? Digamos assim. Então assim, a gente tá apostando só em... Aquela imagem do, nossa, cara, quanto Mistério. A gente só tá apostando num único tipo de ilusão do Mistério, né? Tipo... Porque é o que seria mais efetivo contra o Então, Venom. Mas aí... O Mistério, ele tem aqueles animais robóticos, ele cria robôs, né? Só que os robôs que ele cria, ele não estaria preparado, ele não teria um lugar vantajoso para que ele possa usar todos os robôs, né? Ele não ia preparar o terreno antes, então eu acho que a forma melhor aqui de discutir é assim, ó: quantas formas o Mistério tem de derrotar o Venom, quantas formas o Venom tem de derrotar o Mistério, o que tiver mais ganha. Ele não ganhou. Porque não tem outra. Acho que o Venom vence, porque com a teia pode paralisar, se acertar o Mistério correto, com a teia, ele não se solta, só se o gás deteriorar a teia, mas eu não lembro se não. Nas primeiras edições o gás deteriorava a teia. Só que tem um negócio também, vocês estão considerando que o Mistério sempre vai estar entre os mistérios falsos. Normalmente ele pode ficar naquela sala de controle. Teria que ser o local, né? É, a gente tá pegando um local neutro. Então o Venom pode vencer com isso, sufocando ele com o simbionte, com um soco ou, sei lá, arremessando coisas nele. É, o que eu tô querendo dizer é isso. Tipo assim, não que o mistério não tivesse a vantagem da ilusão. Mas se ele tiver só essa vantagem em cima do Venom, tipo... A probabilidade do Venom é maior. É, exatamente. As chances do Venom fazer alguma coisa antes do mistério jogar o gás é maior, entendeu? Inclusive porque ele é mais rápido. É, então assim... Eu acho difícil o Mistério ganhar. Entra aquilo que eu falei, cara. Eu vejo vantagens pro Mistério, mas eu não vejo ele derrotando efetivamente o Venom. Eu vou acabar votando no Venom nessa porra. Eu também voto no Venom nesta. É, porque... Também. Não que o Mistério não tenha histórias melhores. Eu também, olhando friamente, eu acho que o Venom ganha, mas vai contra a minha religião votar no Venom, então... Vota no empate. Ok, então o Venom é o terceiro lugar, certo? Isso, o troféu de terceiro lugar vai pro Venom e ele engole o troféu, né? E vai embora, se balançando. Cara, será que tem algum cérebro dentro do troféu? Era o Krang, coitado, Hip Krang. Escuta aqui, eu não planejei vir atrás de você, mas se você está determinado a ser a nuvem em cima de minha praia ensolarada, é hora de mudar o tempo. Agora o Rei Homem-Areia reina supremo. Isso, o Duende Verde não aceita ordens de insetos. O Duende Verde acaba com eles de uma vez por todas. E agora sim, né, tendo vencido o Kraven na primeira etapa, o Venom na segunda, a gente tem o Homem-Areia e... Agora sim a luta familiar. Tendo vencido o Abutre na primeira etapa e o Mistério na segunda, temos o Duende Verde. Homem-Areia versus Duende Verde concorrendo pro troféu de campeão, né? E pelo menos não é o troféu de postagem mais merda da semana, né? Senão a gente já saberia quem ia vencer, né? Entra alguém pra falar que gosta dos desenhos do Ramos? Nada me tira da cabeça que os caras compartilhar aquela Spider Mil Grão. Cara. Então, eu tenho meu favorito, mas eu quero saber os argumentos aí, seus. Primeiro local, vamos decidir o local. Uma arena com... Não, uma arena não. Como é que é? Um campo de futebol. Não, campo de futebol é plantar de areia, né? Ou não? Não, um campo de futebol. Maracanã. Já que a final pode ser lá no... Como que é o nome do lugar lá? Magic Sky Garden, sei lá das coisas. Campo de basquete lá. Sim. Pode ser também, que o chão não é de terra, nem areia, nem nada. É de Garden, isso. Pode ser. Mas aí tinha que ser local aberto pra... Mas lá é alto, é alto, tem uma área grande pra ele voar. Sim, sim. Ah, e ele... Não sei se vocês já jogaram aquele joguinho do Super Nintendo, que é da série animada. Já. Joguinho de Mega Drive. É uma já bosta. E não. Exatamente. Na verdade, eu não sei se saiu esse pro Mega Drive, o da série animada. O saiu. Da série animada, que tem o da série contato. Animada, saiu. Saiu? O final saiu pro Mega Drive foi aquele japonês lá aqui. Ah, sim, sim. O Lethal Pulse, não é? Ah, isso, Lethal Pulse. Sim, pois é... Em um desses dois aí, a gente enfrenta o Duende dentro de um lugar fechado, assim, mas é alto, entendeu? Ele pode voar normalmente, então acho que... É, um estádio. O estádio claro, funciona. Então, argumentos, gente, eu não faço ideia. Olha, eu não sei muito como argumentar, mas é o Duende Verde. Eu acho que o Duende tem mais chances. Vocês falaram sobre o filme do Homem-Aranha 3 aí, o Harry deu trabalho pro Homem-Areia. Claro que são encarnações diferentes, mas as bombas explodiram areia gigante lá, então imagina com areia menor, explodir. Né? Pera, as bombas, não, o próprio jato do... Ah, o jato é inútil. Corro, pro areia atacar. Que ele solta atrás, cara, embora os quadrinhos é a fumaça que sai. O Harry usou isso no filme, né? Pra, usa. Pra, ah, pra é, por isso que o Mônio tá citando aí. Ele tá usando tudo que o doente usou. Vocês viram a carinha do Mônio assistindo o filme? Ah, feliz. Eu vi, feliz, eu vi. Né? E depois ele, depois do filme, né? O pior é que tem nego que acha que aquilo foi durante o filme mesmo, viu? Foi, mas foi. Ah, não foi? Claro que foi. Tipo, se for ver, o Homem-Areia, pra poder atacar a distância, ele teria que se alongar, como ele lançar aqueles machados, e enfim, que ele faz lá com a areia, ele estica os braços. E daí tá ele fica muito mais vulnerável com um ataque que exploda ele ali, lança longe, e ele acaba se dispersando, e pra ele poder voltar, se unir, ele não ia ter velocidade suficiente. Ah, não tem muita batalha aqui. Ó, vamos ver. Areia vira areia, bomba. Areia vira preda, bomba. Areia vira concreto, bomba. E ele não aguentaria ter todo o arsenal terminar, né? Não, e aqui, ó, vamos ir só pelo corpo a corpo dos dois aqui. Não, não a luta corpo a corpo, né? Mas desconsiderando as armas, os dados aqui, não que isso seja 100% confiável, né? Mas só pra ter uma noção. O Duende é mais inteligente, o Areia é mais forte, né? Mas é pelo que a gente falou, do quando solidifica e tudo mais, né? O Duende é mais rápido, o Areia é mais resistente, que é óbvio, né? O Duende tem ataque à distância e tudo mais. E as habilidades de luta do Duende são maiores. E o ataque à distância o ataque à distância do Duende é lançando projéteis e bombas, enfim, raio. E o ataque à distância do Areia seria ele se alongando, ou seja, ele fica vulnerável. E daí, como o Duende é mais rápido, provavelmente ele vai escapar de uma martelada lá e conseguir lançar uma bomba, digamos, no braço do Areia, por exemplo, já que ele atacou com aquele braço, ele fica vulnerável. Então eu acho que, explorando as fraquezas do Areia, o Duende consegue vencer essa, assim, não sem esforço. Sofrendo um pouquinho, mas vem. Mas rindo. Ah! Rindo, claro. Não, o Rino já perdeu. Rino já pô droga. É, nem então participou, né? O Norma ganha do primo, né? Sim. Ainda estão mantendo essa história deles serem primos? Isso é no universo alternativo Gênesis, não? É só pra justificar aquele cabelo deles, é isso. Só pode ser assim. É mesmo, tá empate de cabelo. A luta pode ser num salão de cabeleireiro aí. Os dois foram lá, pediram o mesmo corte de cabelo e começaram a brigar. Mas enfim, o Duende ganha, né? Não tem jeito. Nisso aí. É, concordo. Acho que. Não sei como a Garen discorde. Não. Aliás, mesmo que ele discordar, porque já são 3 votos, então. Exatamente. É, as outras lutas aqui teve umas mais difíceis e tal, mas. Teve umas mais difíceis. Mas essa daqui, o Duende, eu acho que ganha com uma pequena vantagem. Então temos o Homem-Areia em segundo lugar e Duende Verde como grande campeão. Olha só. Uma aranhazinha subia com cautela. Veio o Duende. Acabou com ela. É um troféu de bronze no formato da Gwen que ele leva pra casa. E ele derrubou e quebrou o pescoço. Oh, caramba! É troféu Kenguinha? Troféu Kenguinha dourada. Falei de bronze, mas dourada é melhor. Troféu Kenguinha dourada. Por que é de bronze? É, bronze tem que ser o terceiro colocado, né? É, não faço ideia porque que eu falei bronze. Então, quem tem que ganhar o bronze é o Homem-Areia, que ele ganhou os poderes na praia. Não, então, calma aí. Ai, meu Deus. Nossa, Deus. E uma cenoura, né? Cenoura e bronze. Perguntar por que a cenoura. Cenoura e bronze? Ah, tá. Bom, então, o Venom ganhou um cérebro de bronze. O Homem-Areia ganhou o quê, hein? Um tapa na cara pra como ser trouxa. De prata? Um tapa na cara de prata? Cara, ele ganhou o certificado do ensino médio. De prata. É um. De prata. Pra colocar na parede. Mas só até o segundo ano, né? Porque ficou só até o segundo ano. Que certificado até o segundo ano, não faz sentido nenhum, né? Mas ok. Eu acho que a luta é tipo, o Duende venceria e daí quando ele sair do local lá, sair do estádio e deixar a areia espalhada lá, vem o Peter e começa a tocar pra cima e tirar foto pra simular a luta. Veste uma roupa de Duende e começa a lançar areia pra cima e tirando foto. Simular a final do torneio. E o Duende ganha, né? A Kenguinha de ouro que a gente falou. Então, terminamos o. Como é que era o nome que a gente tinha dado? Ultimate Katiri Paper Fighting, não era? Katiri Paper Fighting. O CF. Olha só. A luta termina com a Gwen, a Mary Jane e a Felicia lutando no gel. Caramba. Tava rolando isso aí antes da luta, né? Enquanto o povo tá chegando no estádio e tal, pra. É tipo quando, aquela banda que apresenta antes da banda principal em show. Apesar que essa daí seria a principal, né, Magé? Exatamente. Só a Mary Jane, as outras são os figurantes que serviram só pro triângulo amoroso. Entendi. Bom, então terminamos, né, o campeonato. Caramba, eu acho que vai ter comentário reclamando dos resultados, né? Mas, eu também acho. Ou vai ter alguém usando... Tá faltando o cara que eles queriam ver. Gente, fomos o mais racionais possíveis, apesar das brincadeiras do bem, mas a gente foi... Mesmo na parte do Electro. Se for racional, ele ganhou, ele é o campeão. A gente foi baseado no que a gente viu nos quadrinhos, né? Racional baseado no, racional. Nas informações que nós temos. Racional. E fomos os mais racionais possíveis e tal. E comentem o que vocês acham aí, se concorda, se não concorda. E se o pessoal gostar disso aqui, quem sabe rola outro, né? A segunda edição do... Rola. Se vai rolar, tinha que ter o Rei do Crime. Em alguma segunda edição a gente coloca só vilões que não apareceram nessa, pra ser mais justo, né? Exatamente, e o meu sonho é fazer um só com sétima categoria de vilão, sabe? Tipo, quem ganha? Canguru ou Gibão? Sabe, alguma coisa assim? Isso me lembrou aquele tipo vídeo do GOG contra o Spider-Man. Exatamente, Spider-Man ganha fácil. O Spider-Man ganharia de todos aqui. Mão nas costas. Sem Leopardon. Sem Leopardon, exatamente. Bom, então ficamos por aqui. E pra quem caiu de paraquedas nesse programa, o Tweepcast faz parte, né, do aracnofan.com.br, site dedicado ao Homem-Aranha, óbvio. E nós temos... É mesmo? Poxa. Temos também um grupo e fanpage no Facebook, né, do Aracnofan. E o Tweepcast, ele acontece toda a última semana do mês, né, na sexta-feira, a última semana do mês. Exatamente. Não... Tipo hoje, que é a última semana do mês. Não, pera. Não, é na sexta-feira da última semana do mês, não na última sexta do mês. São duas coisas diferentes. A última semana do mês terminou na quarta. Então essa é a desculpa que você vai usar. É isso. Então, Tweepcast, toda última semana do mês. E toda quarta temos Tweep View Classic, onde a gente fala das revistas clássicas do Homem-Aranha. E toda sexta... Por isso que é Classic? Tan, tan, tan. E toda sexta, Tweep View, né? Que a gente fala dos atuais e de outras coisas, como o desenho de Diversão e Alegria, por exemplo. Ai, meu Deus. A única exceção é a última semana do mês, né? Que eu comentei. Então é isso. Até mais. Falou. Abraço. Falou. Eu acho que o Kraven podia ganhar porque ele tem o olho do tigre. Olha o Tiger, man. Olha o Tiger, man. Olha o Tiger.